Sou Jacaúna, caboclo índio, de Vila das Matas da Jurema. Sou Jacaúna, o índio guerreiro, que trago as forças de um caboclo juremeiro. Sou Jacaúna, caboclo índio.